seja realista. O combinado era um fique, não ficar por toda a vida. Eu sei que arrisca, então não venha me falar que eu sou frio e calculista. Tá perguntando por quê, se a gente nunca teve nada. Nunca fui só eu e você, você também tinha suas paradas. Teve nada. Nunca foi só eu e você. Você também tinha suas paradas.